Well, what do you mean to... I got work to do. All right, now you got me, huh? Folks, Kathy have got me at last. Now, where's my piano player? Monya? Come on, sit up. Now, ladies and gentlemen, I just want to say hello to everybody over here. Thank you, Monya. Right ahead. Tanta miséria que vemos por aí, ensina a valorizar tudo aquilo que te motiva a sorrir ou simplesmente sonhar. Longe de opiniões alheias, incendeia a vontade de colher o que você semeia. Bate o vento lá fora, não ignora. Forte o que sinto agora, trilha sonora de uma cena rara, de um cara cara cara com os próprios devaneios, porém nunca se ampara. E a cara é pelo mais fácil optar, não perder a fé, só fugir pra outro lugar. E nem toda habilidade de percorrer a cidade, toda alarde não vai mais o alcançar. Neurose não pode abalar, sua boca não vai se calar. Maldade só vai ficar lá, morando na sua alma se você deixar. Se entregar a quem não quer você, só tragar o que não quer mais ver. Naufragar sonhos ao redor, e quando estiver só, então perceber o quanto frágil um demônio pode ser, antes de notar que sua carne vai apodrecer. Exorcizar o que infectou seu ser, tragando toda a essência do amanhecer. Tanta miséria que vemos por aí, ensina a valorizar tudo aquilo que te motiva a sorrir ou simplesmente sonhar. Longe de opiniões alheias, incendeia a vontade de colher o que você semeia. Cada vez mais tô vendo que o mundo tá louco e que tá osso. Que nego não ajuda, nego até muda depois de famoso. O cash lude, sua atitude com rap pude entregar mensagem mais rápido que fast food. Cansei de ver farol com criança. No Brasil vejo miséria porque não vejo infância. Separam advogado e o valor da sentença, que hoje eu vou assaltar uns bancos e esfaquear o da Atena. Palhaçada, hora de dar na cara, hora de fuder quem tá no controle, que pensa que pode fazer o que quiser porque ninguém vai falar nada. Vou dar facada, não vai dar nada. Eu vou fuder com a mente e minha mente tá safada. E eu já li que aqui tem menos miséria se pá, mas não vou confiar na Dilma e no IPA. É a presidência, a presidenta e o Brasil preso no pente. Então aguenta e peita, que cedo o rap é sem resistência, mano. Peço que acabou, se implore, peço a paz que trouxe. A vida não é um bolo doce, quem que viu vê vai saber. Que a nação engole, um cuzão promete, deixa nós na mão de um boy otário de topete. O ensino público é precário e sem conceito, pra nós nascer e crescer sem lutar pelos próprios direitos. Uma nação no parapeito, na lasca do penhasco e o carrasco do capeta, fi. Corrupção move o planeta, vai ter bonde da estrona enquanto vocês quiser ver mais teta que letra. Costa Gold é meu brado liricista, enquanto eu olhar pra pista, movendo bate cabeça. Bote o pulo, bebendo Scott puro, corte furo, dote puro, sorte eu juro, vote nulo. Pode tudo, eles fodem, word god, taca wood, pode duro, cofre é burro, vote nulo. Mas não tem representante no nível pra mudar a situação, morô, irmão? Vê miséria porque não vê infância, vê um voto fanático de uma população leiga e manipulada com o que poderia ser considerado uma miséria porque não tem mais esperança. É importante lembrar que temos mais ou menos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, tá ligado? E a nossa população tem cerca de 202 milhões de habitantes, mano. Diversas classes, propósitos e intenções. E eu me pergunto, será que realmente não dá pra mudar essa porra? Tanta miséria que vemos por aí, ensina a valorizar tudo aquilo que te motiva a sorrir ou simplesmente sonhar. Longe de opiniões alheias, incendeia a vontade de colher o que você semeia.